Sim, o amor é divino e humano. O amor se fez carne e veio morar com a gente. O amor às vezes não é visto e nem sentido, mas, acredite, ele está aqui. O amor cuida e faz melhorar. O amor morreu, reviveu e é eterno. O amor está em nós e nos faz corpo dele. O amor, você e eu, unidos. O amor, você e eu, ele quer ser assim. O amor, você e eu.